1997. Manchester FM. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora para você. Notícias da Manchester. Está começando agora o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira, hoje dia 27 de setembro de 2012. As manchetes de hoje. Jornal O Hoje. 41% dos brasileiros já tiveram o nome sujo, aponta estudo. Folha de São Paulo. Greve em bancos privados e Banco do Brasil acaba, na Caixa continua. O Estado de São Paulo. A Anatel cobra melhores serviços das TVs pagas. Jornal Agora. Celular com internet vai ficar até 25% mais barato no Natal. Correio Brasiliense. Justiça Eleitoral leva diretor do Google à polícia. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar Santillo. Sou morador do Jardim de Viseu. Então, a reclamação é o posto de saúde que atende a região dali. Pessoal, você chega lá, passa tarde, está marcando um exame no outro dia. Chega de manhã, tem uma placa dizendo que não tem médico, que o médico hoje não vai. Vai uma semana, falta uma. O que está acontecendo com essa saúde, né? E também tem uma reclamação a fazer do municipal, que tem um médico, o Jorge, que atende lá. Ele pega os exames, somente folheia os exames, não olha direito, diz que a pessoa não tem nada, não está sentindo nada. Como que não tem como tomar um remédio? Não tem nada. A pessoa, às vezes, vai porque está sentindo alguma coisa, passando mal. O médico nem olha, mal olha, diz que a pessoa não precisa de remédio, que está bem. Então, acho que a saúde, o pessoal está brincando com a saúde da população de Anápolis, né? Quem quer trabalhar, vê ligar para quem quer. Meu nome é William, muito obrigado. É isso aí, é o que o William está falando. É o que a gente recebe aqui de comunicação, reclamação, crítica, todos os dias, na área de saúde. Não vai bem a saúde. E não é por falta de dinheiro, eu volto a dizer. A Prefeitura de Anápolis tem aí uma verba de 13 milhões de reais por mês para aplicar na saúde. Está mal administrado, não está chegando ao interesse do povo. Lamentavelmente, não está chegando ao interesse do povo. Por isso, a população reclama. Olha, eu preciso muito mais de saúde do que eu preciso de praça. A praça é bonita, é boa, mas primeiro é saúde. O que adianta uma praça se não tem a saúde para que a pessoa possa estar gozando do benefício da praça? Primeiro, aplique em saúde. Tem dinheiro, é só organizar. Aliás, nessa época é importante que a gente discuta essa questão com mais intensidade, porque agora nós estamos aí chegando ao dia da eleição e é preciso resolver essa questão. Se ela não foi resolvida até agora, ela precisa ser resolvida o mais rápido possível. Olha, geralmente, em época de campanha, tem muita coisa que é novidade e acaba servindo para o povo para a solução de um problema. Eu me lembro que, em 1998, o Iris Rezende Machado era candidato a governador e a oposição não tinha candidato. O deputado Balestra, ele desistiu porque não conseguia alavancar a sua candidatura. Foi aí que a oposição em Goiás resolveu lançar o chamado candidato da camisa azul. O candidato Marconi Perillo, jovem ainda, nunca havia disputado um cargo majoritário, e saiu candidato. O Iris tinha mais de 70% da intenção de votos, o Marconi começou com 3%. Quando começou a propaganda no rádio e na televisão, a coisa deu uma mudada. O PMDB tinha tanta confiança na vitória que lançou Iris Rezende Machado para governador e Romilton Moraes para vice-governadoria. Romilto era primo de Maguito e lançou Maguito Vilela para o Senado e a esposa do Iris, a Iris Araújo, como candidata a suplente de Maguito Vilela. Resultado, o PSDB ia para o interior e falava da panelinha, a panelinha de duas famílias mandando em Goiás. A panelinha do Maguito lançando o seu sobrinho, o seu primo, na chapa de Iris, e Iris lançando a sua esposa na suplência de Maguito. Aí ficou chamada a panelinha do PMDB, mas não valia nada. Falava, ninguém levava bola. Mas quando começou o programa de rádio e televisão, a turma do Marconi contratou o Nércio da Capitinga. E o Nércio da Capitinga pegou uma caçarola, levava uma caçarola dessas bem escura, cheia cascorenta, lá para o estúdio e mostrava aquela panela. E ele pegava uma costelinha de porco, jogava dentro da panela, pegava um pedaço de linguiça, jogava também um pescoço de pato, punha lá dentro, punha uma coxa de frango e mexia tudo e falava, é a panelinha que mantegou a gente. Aquilo pegou, eu via nas esquinas e aí todo mundo querendo uma fotografia, um decalque da panelinha. E a panelinha pegou e levou o Marconi ao governo. Ele ganhou a eleição. Agora, todo mundo fala dessa situação da saúde. A saúde em Anápolis está ruim. Olha, faz praça, mas não faz saúde. Aí apareceu um cidadão lá no hospital municipal e ouviu a mãe de uma criança que estava lá. Ela estava desde madrugada esperando e não tinha atendimento, a criança estava com febre, a mãe desesperada, não recebia o atendimento, quando chegou um determinado candidato lá no hospital municipal. A mulher perguntou, o que é que o senhor vai fazer? O senhor está vendo a situação aí da saúde? O que é que o senhor vai fazer? Ele falou, vou construir mais praça, vou construir com fonte que vai jogar água lá na lua. Olha, isso aí pega mais do que qualquer outro tipo de crítica. É lamentável, mas é uma verdade. Mas todo mundo tem que falar sobre isso. Se nós não levantarmos a voz, quem é que vai levantar? Se não falarmos na época da campanha, quando é que vamos falar? É importante que se fala. Nós temos que cobrar atendimento à saúde, porque não falta dinheiro. Há dinheiro demais. Então essa de jogar água na lua da praça vai ajudar a resolver a saúde, pode ter certeza. Ó, outra coisa que eu ia me esquecendo. Até essa propaganda, ela vale apenas pelo sentido figurado. Porque, na verdade, o prefeito já está construindo uma praça. Não é para levar água na lua, não. É para levar o povo, que não tem assistência de saúde, para ir lá para a Praça Jamel Cecílio, para o povo lá na Praça Jamel Cecílio ver a lua em tamanho maior, ver os astros. Ele está botando um planetário na Praça Jamel Cecílio. Então, até isso, o prefeito vai chegar primeiro. Vai chegar primeiro do que a água na lua. Mas, de qualquer maneira, é importante que a gente fale, porque é falando que a gente é ouvido e é ouvindo que a gente resolve o problema. Com planetário, com praça, com tudo isso, o importante é investir na saúde, que é o que o povo anapolino quer. Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Olha, uma prisão em flagrante foi feita através da Polícia Militar num patrulhamento ali pela região sul da cidade. Foi preso Lucas Jordão Almeida de Souza. Com ele, a polícia encontrou uma motocicleta roubada na última sexta-feira. Esse rapaz tentou evadir-se da polícia, mas acabou preso. Desperto, ele acabou trocando a placa da motocicleta. Nós acompanhamos esse trabalho da polícia e ouvimos o soldado Paulo Caetano. Num bom trabalho da polícia, recuperando mais uma motocicleta roubada e mais um elemento que estava causando problemas para a sociedade atrás das grades. Nós estávamos em patrulhamento no bairro Santo André, quando deparamos com um motociclista na atitude suspeita no bairro. E ao fazer acompanhamento dele, o mesmo, ao ver que estava sendo acompanhado pela viatura, tentou evadir em alta velocidade, só que nós estávamos muito próximos, conseguimos fazer a abordagem. E ao fazer a verificação no Copom, foi verificado que a placa do mesmo tinha sido adulterada, era de outra motocicleta. E quando puxamos o chassi, foi verificado que a mesma constava furto e roubo na data do dia 21 deste mesmo mês. Conduzimos o mesmo aqui para o DP para providências legais. Né? Agora ele é esperto, ele colocou uma placa de uma moto do mesmo modelo, né? Só pela placa você jamais saberia que ela era roubada. Negativo, né? E o detalhe é porque quando nós abordamos ele, eu já reparei que na direção da motocicleta não tinha chave. Então já desconfiei, né? Puxei a placa, que já deu no outro veículo igual, idêntico a esse, só que ao verificar o chassi, o mesmo não tinha modificado ele, então por ali a gente descobriu que o veículo era roubado e furtado. Agora as meninas já têm passagens pela polícia, né, Caetano? Positivo. No sistema constam o artigo 35 e o 33, né? Que é o tráfico e o associação ao tráfico. Bom é que ele não alterou muito a moto, né? Ela está sendo entregue quase que intacta, né? Faltando alguns objetos, mas está inteira, né? Positivo, né? É difícil recuperar um veículo desse aí, então, até mesmo pelo dia que foi furtado, não modificou ela muito, não. Trocou a seta dela, algumas coisinhas, o mata-cachorro, mas em geral tá até conservada. Tá aí, a motocicleta foi recuperada, entregue novamente para o proprietário. Quase que intacta, poucas peças estavam faltando nesta motocicleta. Mas essa não foi a única ocorrência registrada nas últimas horas em Anápolis. Tivemos ainda um roubo em estabelecimento comercial, ocorrência registrada na Avenida Federal, ali no Jardim Guanabara. A polícia esteve no local, onde entrou em contato com Marcelo de Souza Ferreira, onde o mesmo informou que se preparava para fechar o seu estabelecimento comercial Pegue Pague Guanabara, quando chegaram quatro elementos e um deles armado. Estava com um revólver na mão. Eles estavam em um carro preto, aparentemente um Gol, e anunciaram o roubo, levando 4 litros de ipioca limão, 2 caixas de cerveja em lata e um pacote de linguiça tipo toscana, além de 2 celulares. E a polícia fez o patrulhamento na área, mas infelizmente ninguém foi encontrado. Fato vai ser registrado mais tarde na delegacia da Polícia Civil. E tivemos ainda uma prisão por porte ilegal de arma de fogo. Ainda existe a tal da garrucha, gente. Fato registrado na Avenida Joaquim Carrijo, ali na Vila Fabril. Em patrulhamento, a polícia acabou vendo, né, notando a sorveteria do Daniel, em frente ao bar Amarelo. Suspeitaram do José Carlos de Oliveira, que não tinha passagens pela polícia. Ele, ao ver a viatura, acabou mudando o comportamento. Diante dos fatos, a polícia iniciou a abordagem. Foi encontrado com esse rapaz uma garrucha de 2 canos, calibre 22, carregada com 2 munições e outras 6 munições de reserva do mesmo calibre. O autor resistiu à prisão, foi contido e encaminhado ao plantão geral, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ainda é um crime afiançável, mas dá uma dor de cabeça. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Os bancários dos bancos privados, exceto os do Ceará e do Banco do Brasil, na maioria dos estados, aprovaram o fim da greve na noite desta quarta-feira e devem voltar ao trabalho nesta quinta na maior parte do país. Os funcionários de todos os bancos do Ceará e da Caixa, também do Banco do Brasil em alguns estados, rejeitaram a proposta e continuarão em greve por tempo indeterminado. A paralisação, iniciada no dia 18 desse mês, chegou ao fim na maior parte do Brasil com uma nova proposta da FENABAN, Federação Nacional dos Bancos, que elevou para 7,5% o reajuste salarial da categoria, aumento real de 2%. Diante da proposta, a CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, recomendou aos sindicatos regionais a aceitação das condições. Notícias da Manchester. Os smartphones, celulares com mais facilidade no acesso à internet, devem ficar até 25% mais barato até o Natal deste ano. O ministro Paulo Bernardo das Comunicações disse que a isenção fiscal para os fabricantes nacionais desses telefones vai chegar aos consumidores até dezembro. O decreto que diminui as taxas e impostos para esses aparelhos deve ser assinado pela presidente Dilma em outubro, de acordo com o ministro. Neste mês, a presidente Dilma já baixou impostos para computadores. A redução de preço para celulares poderá chegar a 25%, segundo Paulo Bernardo, uma vez que a desoneração inclui isenção de 9,25% no PIS/COFINS e de 15% no IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O ministro diz que a queda nos preços só não será repassada se as empresas quiserem aumentar sua margem de lucro. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar teve mais uma pequena alta ontem em relação ao real. Um dólar comercial está valendo hoje R$ 2,035. O dólar turismo subiu para R$ 2,15. Já o dólar paralelo, R$ 2,19. Olha, a imprensa goiana está noticiando que o Banco Mundial não atendeu o pedido do governador Marconi Perillo para financiar obra no sistema rodoviário do estado de Goiás. A missão goiana está nos Estados Unidos, comandada pelo governador Marconi Perillo, para tentar empréstimo junto ao Banco Mundial de R$ 300 milhões, e o estado entraria com a mesma quantia, seriam R$ 600 milhões, para aplicar na construção de estado, de estradas, conserto de pontes, ampliação também das rodovias existentes às suas margens, enfim, para melhorar o sistema de transporte rodoviário aqui no estado de Goiás. Mas lá no Banco Mundial, o governador ouviu da direção do banco que a prioridade para aplicar no Brasil é no Nordeste brasileiro, que por orientação do governo federal, os empréstimos e os investimentos que o Banco Mundial tiver que fazer no Brasil terá que dar prioridade para o Nordeste. Goiás não está entre as prioridades. Isso desagradou o governador Marconi Perillo, que acreditava na liberação desse dinheiro para melhorar o sistema rodoviário de Goiás. Mas o Rogério Sturda, que é vice-presidente do Banco Mundial, vendo a insatisfação do governador, ele diz que ainda vai tentar uma forma de ver se é possível fazer esse empréstimo ao governo. Mas o governador Marconi Perillo já vai buscar outra alternativa, porque viu que lá no Banco Mundial não haverá a possibilidade desse repasse de dinheiro e essas reformas têm que ser feitas imediatamente, e por isso o governador buscará outras alternativas. Notícias da Manchester. Bem, e agora vamos ao nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai trazer resposta para reclamações e indagações que são feitas aqui pelos nossos ouvintes diariamente. Vamos lá, Geraldo. Demarfantino, o restaurante do cidadão é uma conquista que o trabalhador conseguiu ao longo dos anos. Em Anápolis nós temos funcionando um e promessa do prefeito é que esse restaurante do cidadão seria estendido para um outro local na cidade. E esse local é a Vila Jaiara. O prédio do restaurante do cidadão já foi construído, mas não consegue a inauguração e os moradores da Vila Jaiara questionam o departamento de jornalismo quando esse restaurante do cidadão será entregue para a população usufruir. Eu estou com o secretário de Ação Social, o Francisco Rosa. Francisco, qual é a palavra que você tem para os moradores, principalmente os trabalhadores da Vila Jaiara, com relação ao restaurante do cidadão? Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. O restaurante, porque nós terceirizamos serviços, estava em licitação, foi feito no dia 14, à tarde, às 14 horas, no pregão do município. Compareceram em torno das 10 empresas. Uma empresa de Anápolis ganhou. Tem período de 10 dias para que o pessoal fique satisfeito ou não. E nesse período de 10 dias, uma empresa de Goiânia contestou o valor apresentado pela empresa de Anápolis. Então agora está numa fase recursal que nós estamos respondendo. Até chegou para mim ontem, hoje eu estou respondendo. Já devolvo para a licitação para chamar novamente as empresas lá, porque só está dependendo disso. Mas tem que ter uma previsão de entrega desse restaurante? É, tem prazo. Esse primeiro é 10 dias de recurso, esperar quais o último dia fizer. Agora nós tem mais, nós vamos responder. Como chegou ontem para mim, eu já respondo, já vai para lá. A licitante, ela chama o pessoal da pregoeira, aliás, para fechar com eles e aí dar a destinação final. Eu acredito que até no dia 15, no máximo dia 20 de outubro, vai estar funcionando em todo vapor já a nossa unidade de alimentação da Jaiara. Notícias da Manchester. Bom, é bom não misturar as coisas. Esse restaurante popular que tem aqui, próximo à Praça das Mães, aquele restaurante é do Estado, do governo estadual. Esse lá da Jaiara é a prefeitura que se propôs a fazer. Então o do Estado está funcionando normalmente. O da Jaiara pertence à prefeitura municipal. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Vamos lá. Fala comunidade. É, aqui é o Antônio, aqui, morador do Jardim Europa. Os esgotos feitos pela Saneago aqui estão com essa chuva, estão soltando impureza na rua. Queria ver qual a providência que o senhor pode ajudar nós a tomar. Obrigado, viu, Ademar? Fala comunidade. Ademar, eu liguei já essa semana sobre a água servida que está correndo aqui no residencial Morumbi. Só que eu me enganei. A casa não é casa, é lote. É lote 2 que eu escutei agora. E amanhã já vão tomar as devidas providências, né? Graças à sua ajuda. Não é casa, é lote. É quadro 18, lote 2, lote 3 e o lote 5. Ele não vai ter dúvida, porque é direto, está até formando buracos. Eles não vão ter dúvida de achar. Por favor, gostaria que você corrigisse isso para mim, tá? Já que você tem nos ajudado tanto, tá? Muito obrigada. Tchau. Fala comunidade. Bom dia, dona. Aqui é a Aparecida do Residencial Morumbi, na rua 14. É, Ademar, passou se o sol e veio se a chuva e os meus problemas voltaram. Agora, para eu sair de casa, tem que ser de a pé. De carro não dá para sair da garagem outra vez, porque os buracos deu duas chuvas. Já não está dando para passar nem de a pé. E a minha rua continua do mesmo jeito. Dá uma gente aí pra gente, Daniel, pelo amor de Deus, dessa vez tá difícil demais da conta. E a chuva nem começaram, tá? Obrigada, eu sou Aparecida do Residencial Morumbi. Rua 14, quadro 28, lote 8. Fala comunidade. Oi, Daniel, eu sou moradora do Rincuri. E eu queria saber quando que vai inaugurar a trânsito aqui do Rincuri de Capitabana. Fala comunidade. Ademar Cetino, muito bom dia, Ademar. Estou ligando aqui para agradecer ao péssimo serviço prestado pela Prefeitura Municipal de Anápolis, a questão da iluminação pública. Eu já liguei aí, eu trabalho na PCA. Hoje nós tivemos que correr atrás de um assaltante que ia assaltar uma cobradora que ia trabalhar 4 horas da manhã aqui nas margens da BR-060, faltando somente 3 postes para colocar a iluminação, para ficar 100% claro. A gente temos que ir trabalhar em grupo, em turma, mesmo de ser assaltado. O mato na beira da estrada é grande e o prefeito não faz nada, só quer saber de praça. Muito obrigado, Ademar, pela sua participação, que o senhor falou aí no ar já várias vezes, que eu sou ouvinte do seu programa. E vê se o senhor consegue aí colocar esse kit de iluminação nesses 3 postes que faltam para ficar 100% iluminada, do setor tropical até o trevo da PCA. Ajuda nós, né? Bom dia. Fala comunidade. Queria fazer uma denúncia anônima aqui do bairro de Lourdes. Tem um bar aqui na Avenida Bandeirantes, 449 aqui. E esse bar, principalmente de sexta para sábado aqui, ele amanhece o dia, das tipo 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, é com som alto ligado, tem criança frequentando o bar até de madrugada. E a gente liga na postura e a postura não toma providência. Ligar, a gente tá sabendo desse assunto desse bar aí. Mas eles estão sabendo, mas providência eles não tomam. Vê o que você pode fazer pela gente. Muito obrigado. Bom dia. Fala comunidade. Bom dia, Demar. Tô ligando pra reforçar aí. Até hoje não veio varrer a rua aqui no Polo Centro, não, que é atrás da reg, não, viu? E questão de folha agora no chão por causa da chuva e do vento, tá aí poçando água e o mau cheiro já tá começando. Então, se tiver alguma prefeitura nos ouvindo aí, tá barrando a Avenida Brasil certinho aqui, é coisa de descer 20 metros só pra essa rua. E não estão fazendo nada, esse ano não veio varrição aqui. E nós estamos reclamando aí insistentemente na prefeitura toda semana. Cadê o varredor de rua aqui da rua José Ourinho de Paiva? Então, até mais. Obrigado. Bom dia você, minha amiga. Bom dia você, meu amigo. Vocês que telefonaram. Bom dia a vocês que estão acompanhando a gente pela emissora, pela internet, por esse mundão afora. Muito obrigado pela audiência de vocês. E muito obrigado pela participação de vocês. Se quer participar, telefone para 3943-9303 ou então via internet. A gente está aqui para atender o nosso ouvinte. Os senhores viram aí, do Polo Centro, mais uma vez, vem a mesma reclamação. É poeira quando há poeira e agora água empoçada, mau cheiro, lá na região, porque não fizeram o serviço de asfalto completo. Por lá fizeram um pedaço de asfalto, não fizeram outro. É pela cidade inteira tem isso aí. Faz a metade do asfalto e deixa o resto sem completar. É um serviço perdido, porque a próxima chuva vem, vai destruir o que foi feito e acaba prejudicando a cidade ainda mais, porque é dinheiro que vai rolar na enxurrada. Mas nós vamos continuar cobrando em favor dos moradores do Polo Centro, principalmente a varrição. Eles não fazem a varrição e agora com a água empoçada é aquele mau cheiro e aquele desconforto danado para os moradores do Polo Centro, ali próximo a Ering, na saída para Goiânia. O nosso ouvinte que fala aí do bar, ó, mais uma vez, faça para mim, manda diretamente o endereço seu certinho da rua que a gente vai levar lá na... no setor próprio da prefeitura, no caso da postura, para evitar que haja esse som alto aí que você está falando para nós. E da iluminação, não é? Lá do Tropical até o trevo da TCA, ligando com a BR-060. Nosso ouvinte fala que mora e trabalha na TCA e eles têm que andar em grupo lá durante a ida de madrugada para o serviço, porque corre o risco de ser abordado por assaltante, facilitado pela escuridão. Há apenas a necessidade da colocação de 3 kits em 3 postes para completar a iluminação. Nós vamos também levar ao setor competente da prefeitura, que recebe para isso, o povo paga para que ela possa fazer esse benefício aos moradores, não só os trabalhadores da TCA, como aqueles que usam aquele setor no período noturno. Lá do Copacabana, a reclamação da nossa ouvinte, a gente vai levar também a sua reclamação. Pode ter certeza para que seja entregue imediatamente à população. A Aparecida, lá da rua 14, quadra 28, lote 8 do residencial Morumbi, fala que continua vivendo aquele mesmo problema que há 2 anos ela está falando. Nós aqui temos colocado a nossa voz, né, Aparecida? a seu favor, a favor dos moradores do residencial Murumbi, mas infelizmente o setor competente da prefeitura, o que tem a máquina e que é obrigado a fazer o serviço, esse setor não tem feito. Ainda lá do Murumbi, a nossa ouvinte fala que ouviu falar que o serviço de recuperação lá do esgoto vai ser resolvido. Ela agradece aqui o programa, mas faz uma observação. Não se trata de residência, não há gente morando lá, são lotes. Lá na quadra 18, o lote 2, lote 3 e lote 5. Mas que ela ouviu falar que a Saniago vai resolver. E ela então quer deixar bem claro que o serviço é num local onde não há morador. É lá na rua onde ela mora, no residencial Morumbi, mas que de qualquer forma a Saniago já esteve lá depois que nós entramos em contato com a diretoria. E o Antônio, do Jardim Europa, fala também do esgoto correndo lá a céu aberto e pedindo que a gente trabalhe aqui para que a Saniago resolva essa questão. Nós vamos trabalhar junto a Saniago para resolver esse problema também do Jardim Europa. Quer participar? Telefone 3943-9303. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira. Muito obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Continue ligado aqui na sua FM. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Bom descanso, amigo. Agora 8 horas e 2 minutos. Eu tô chegando para te fazer companhia, ouvinte da Manchester. Até o meio-dia. Ótima quinta-feira. Hoje, 27 de setembro de 2012.